Pollo, cosa, copi, copri, que via, cata, consulta, clara, vinha, mosquicho, invertia, maldito, maldito, eu sempre java, um dia, entrou um bicho no meu ouvido, fiquei três dias sem escutar, eu odeio com chá. O bicho some, fode. E concha, concha, concha, concha, concha, concha. Eu odeio concha, copi, copri, que eu ia catar concha da praia, vinha os bichos e invertia meu dedo, eu sempre usava e um dia entrou um bicho no meu ouvido, fiquei três dias sem escutar, eu odeio concha. O bicho some, fode. E concha, concha, concha.